ninguém tanto desafiou os efeitos da ternura, ninguém tanto desafiou os efeitos da ternura, os efeitos da ternura, os efeitos da ternura. Se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, dou assim não sentiria os efeitos da ternura, só assim não sentiria os efeitos da ternura. Tens o vermelho da rosa, do jasmim tens a brancura. Tens o os efeitos da ternura, os efeitos da ternura.